bunda de verde. Foi desfilar no carnaval. Ninguém ficou assustado. Tudo é normal no carnaval. Ele foi à reunião. Gambota era obrigação. A reunião foi conturbada, pois a empresa estava desenganada. O dono via falido e ele foi demitido. Então ele mostrou a bunda pintada de verde pra todos. E sua vida nunca mais foi a mesma. Ninguém ficou assustado. Tudo dando mal no carnaval. Ele foi na reunião. Tony Gravata era obrigação. A reunião foi conturbada, pois a empresa estava desenganada. O dono via falido e ele foi demitido. Ele mostrou a bunda verde pintada pra todos. Sua vida nunca mais foi a mesma.